Hoy yo soy Lula Vieira, yo soy ligado, lembrando. Muito obrigado, muito obrigado, gente. Agora a gente vai para aquele quadro novo de Thiago Gomide, A Rede. Vamos lá. A Rede com Thiago Gomide, aqui na Roquete Pinto FM. Está entrando A Rede aqui pelo programa Em Branco e hoje a gente conversa com o André Damer. Ele é cartunista, ele também é poeta, tuiteiro de primeira mão. André, tudo bem? Opa, como é que tá, Gomide? Tudo certíssimo. Me diz o seguinte... Você, além da Folha de São Paulo, do G1, no Globo, todo dia você atualiza teu site, o malvados.com.br? Ó, cara, eu atualizo todo dia, não tenho muita essa obrigação, sabe? É, as redes sociais meio que engoliram também muito o conteúdo que roda na rede, sabe? Concentrou muita coisa, assim. Eu não gosto muito do Facebook, mas publico lá quase sempre, porque eu acho que é onde as pessoas estão lendo agora as coisas, sabe? É, agora, o meu lugar é mais o Twitter, sabe? Eu gosto mais do Twitter, assim, me parece mais uma informação mais pura, mais rápida. Agora, os cartoons, eles são sempre compartilhados, muitas vezes no Facebook e no Twitter também. Você já produz pensando nessa turma, André? Não, eu faço quadrinho por outra mecânica, outros motivos, assim, né? Outra demanda. Qual demanda? A minha demanda mesmo de trabalhar com o que eu gosto, vontade de expressão mesmo. Esse canal, né, a rede social, ele é importante, assim, porque tem chegado a leitor que eu não tinha, sabe? Sim. Esse cidadão do Facebook, como eu chamo, né? A internet, ela te possibilitou ter mais liberdade pra desenhar? Olha, cara, eu já tinha liberdade pra desenhar, né? Não foi a internet que me deu isso. Mas a Folha de São Paulo... A internet tem um lugar, né, onde eu sou meu próprio editor, assim, né? É diferente do jornalão, né? É, que apesar de tudo, nunca me censuraram também, nem o Globo, nem a Folha. Todo o material que eu mandei, eles publicaram. Mas aí tem uma autorregulação também minha, né? Você autocensura? Não, autorregulação mesmo, de saber o que é bom mandar para o leitor de jornalão mesmo, né, cara? A Dona Maria, né, que tá lendo o jornal em casa, sei. É, às vezes não merece ler o que as outras coisas que publico na internet também. Olha, gente... Mas, em momento nenhum, assim, é censura, sabe? É muito menos autocensura, que é pior de todas as censuras, assim. Você falou das editoras, elas pagam em torno de 5% aos autores. Você acha que a internet é um bom meio de romper com as editoras e lançar livros sem ser com selos? Então, não acho que propriamente a internet, mas a tecnologia em geral, ela tem propiciado esse tipo de coisa, né? Você poder fazer tiragens pequenas de livro, de disco... Esse mecanismo do atravessador, né, da editora ou da gravadora, né, ele se minou por uma questão de... Opa, vai passar umas crianças aqui. Não tem problema. Mas esse sistema, né, de novo de tecnologia, de autopublicação, né, a facilidade com que você tem de se autopublicar tem ajudado as pessoas, eu acho. André, música chegou ao final, chega também ao final o nosso quadro. Um imenso beijo pra você. Ô, rapaz, pra você também. Bom programa, irmão. Tá bom, tchau, tchau. Um abraço. Paulinho, a edição foi do Eduardo Alves. A bola tá contigo agora. Eles têm histórias para contar. Um programa musical onde artistas, pesquisadores e estudiosos conversam com você sobre a música popular brasileira. Hoje, às 15 horas, com Nelson Sargento. Meu Deus, você não me deixa falar. Ué, já que você começou a falar, seja homem, vai até o fim, hein? Onde é que você conheceu essa vagabunda? Gente, eu sou a Júlia Carrera e queria convidar vocês para assistir o espetáculo TPM Catrina, uma comédia deliciosa do Paulo Coronato. A gente está em cartaz no Shopping da Gávea, no Teatro Vanute, às sextas e sábados, às 11h30 da noite. Fernando Caruso e eu, a gente está esperando vocês lá. Venham! Apoio Roquete Pinto, 94,1 FM. Divirta-se com a revista do ano, Olimpo Carioca, de Tânia Brandão. Humor, música e dança ilustram os acontecimentos mais marcantes do Rio, do Brasil e do mundo. Quinta, sexta e sábado, às 21 horas e domingos, às 19 horas. Teatro Clara Nunes, Shopping da Gávea, classificação 12 anos. Patrocínio FAT, Prefeitura do Rio e Eletrobras, Ministério da Cultura. Apoio Roquete Pinto 94,1 FM. O Coletivo Chama apresenta Chama de Verão, as vertentes da música de autor contemporâneo. Nesta segunda, às 21 horas, Sérgio Krakowski Trio chama Joana Queiroz no Centro Cultural Midrash, no Leblon. E na quinta, também às 21 horas, Escambo chama Luísa Brina e César Lacerda na Casa da Gata. Programação completa, facebook.com/coletivochama. Apoio Roquete Pinto FM. Eu, Bernardo Pontes, estou sempre ligado no programa em Branco. A todo mundo eu dou psiu, siu, siu, siu, perguntando pro meu bem, siu, siu, siu, tendo o coração vazio, vivacinha da psiu, sabia vem cá também, siu, siu, siu. A todo mundo eu dou psiu, siu, siu, siu. Muito bem, estamos de volta no programa Em Branco, aqui conversando com a Mariana Vilar, sócia, diretora, dona, presidente do Dona Cegonha. Vinícius Oberg tem um comentário a fazer sobre essa nossa vinheta. Faça, Vinícius Oberg. Fiquei surpreso agora escutar o Bernardo Pontes, nosso amigo aqui do Em Branco. E ele tá de volta ao Fluminense, né? Os tricolores aí que presenciaram os projetos do Bernardo à frente do clube, do marketing, ele tá de volta e publicou agora no Instagram o Bom Filho a Casa Torna. Então, ele saiu da FIFA, da organização da Copa do Mundo e foi pro Fluminense, um baita upgrade de carreira pra ele. Parabéns pro Bernardo. Fala, ele vai conseguir arrumar dinheiro pra pagar o 13º dos funcionários? Porque saiu hoje no jornal, que o time que é campeão teve que pedir empréstimo para pagar o salário de novembro. É porque penhoraram o dinheiro do prêmio do título, mas tudo bem, isso fica para outro. O Bernardo é do marketing, não do financeiro. Esse é um problema para a galera do financeiro lá do clube. Muito bem, Vinícius Oberg. Temos ouvinte na linha querendo falar com a Mariana, é isso? Sandrão, é você? Fala, nosso infalível, galera, Sandrão, tudo bem? Quase integrante aí da equipe, né, modéstia à parte. Praticamente. Você só é um integrante não remunerado porque a gente não paga salário, entendeu? Pra tem ninguém, nem pra mim, mas tudo bem. Integrante voluntário. Voluntaríssimo. Conta pra gente, Sandrão, o que você manda? Beleza, galera? Não, quando eu vi o Rei do Baião no início do programa, eu falei, vai ser melhor do que nunca. Então, parabéns aí pela trilha. Muito obrigado. Parabéns pro Bala, que é o nosso programador. Também pro amigo. A menina é presidente, CEO. Faz tudo no site. Como que funciona a equipe dela? Quantas pessoas, a organização? Menina Mariana. Menina Mariana é ótimo. Olha, hoje a gente tem algumas empresas parceiras com a gente trabalhando, né? No Facebook a gente tem uma agência que... totalmente especializada, fazendo todo esse trabalho de comunicação com as mães. Administrativamente, sou eu e o meu sócio. Na questão de arquitetura e design do site, a gente também tem uma empresa que elaborou tudo pra gente e faz todos esses ajustes pra gente. E no desenvolvimento, a gente tem essa perna de TI desenvolvendo agora e que conseguiu esse desafio de colocar o site no ar. Sandrão, você tá querendo um emprego no Dona Cegonha, é isso? Não, na verdade, fazer um grande jabá e um convite. Tem uma sobrinha que terminou um curso numa instituição maravilhosa. Com certeza vocês conhecem o Observatório de Favelas. Oferece uma capacitação maravilhosa, inclusive aí na área de fotografia, de comunicação comunitária, entre outras questões. Então, caso ela precise, de repente, fazer um contato aí com o Observatório de Favelas, que tem uma turma muito boa aí, doida para trabalhar, querendo aí colocar o seu conhecimento à disposição do público em geral. Ah, legal, esse é bacana. E fazer um convite também, faça, a turma lá da Vila Kennedy está ouvindo toda aí a Roquete Pinto, que agora no domingo, a partir das 10 da manhã, vocês falaram aí de futebol agora, nós teremos a Vila Kennedy Solidária, tá? Um evento esportivo, cultural também. Inclusive, acabou de ser confirmada a presença de ninguém menos do que o Galinho de Quintino. Opa, olha, grande Zico. Grande Zico vai estar presente lá na Vila Olímpica da Vila Kennedy. O Tetra é tetra agora, não é isso? Fluminense, aqui eu não sou tricolor. Não, ele tetra é penta, campeão. Porque tetra, tem que contar tetra. Também da terceira divisão. Olha o recalque, ah, Juliano então Antunes. Olha. Olha o recalque, comporte. Então, Wellington Ney vai estar presente, Eduardo Silva, jogador oriundo aí, nascido na Vila Kennedy, agora está no exterior, vai estar presente. Vai ter uma partida aí também dos profissionais do Bangu, também contra os profissionais do Criciúma. Então, o público aí, os ouvintes da Roquete Pinto estão todos convidados. Galera do Em Branco também, a Mariana. Você tá? Só convidou a Mariana, né? Tá bom, Sandrão, tá entendido. A partir das 10 horas da manhã. Legal, o convite aceito. O Oberg tá se sentindo rejeitado, Sandrão. Todo mundo do Em Branco, jamais. Ah, o Thiago Gomide já confirmou que vai, inclusive, jogar, entendeu? É um grande ponta de lança. Podemos ver isso, essa possibilidade, com certeza. Sandrão, a parada é a seguinte, o Oberg, ele precisa de atenção. E a Juliana, ela tá atrás de um amor, é porque ela tá com o coração dela muito triste. Não tem alguém aí na Vila Kennedy que pode dar uns beijos na Juliana, não? Tem muita gente boa, hein? Olha, mas a Juliana é atleta, então o cara tem que ter fôlego, entendeu? Ele tem que correr maratona que nem ela. Terão vários atletas ali no domingo. Então, Juliana, mas boa não é atleta pra... de final de semana fica tomando chope e jogando aquela pelada horrorosa, não, hein? Se você... quiser, também tem. Tem de tudo pra você, Juliana. Também, gente, obrigado aí. Sandrão, parabéns, obrigado. Mariana. Olha, obrigado por ter ligado, é um prazer sempre que você liga. Sandrão, você já é membro não oficial da mesa aqui. Quando você quiser participar do programa, venha que vai ser divertido com certeza, tá bom? Beleza, valeu galera, parabéns mais uma vez pelo programa e parabéns aí pela trilha e pela convidada. Muito obrigado, um então abraço. Reforçando o que você tá falando da trilha aqui, a gente tá no BG, ou seja, no fundo escutando o Luiz Gonzaga da coletânea 50 anos de chão, homenagem ao centenário do Gonzagão do Velho Lua que a gente comemoraria amanhã. Brunão, sobe um pouco o BG. Ele está ali. Muito bem, muito bem. Esse foi o velho Luiz Gonzaga. E agora, voltando aqui pro nosso papo com a Mariana, sobre Dona Cegonha, eu queria perguntar uma coisa. Você já era dona de empresa antes? Você tinha um emprego? Você desistiu de um emprego para montar o seu próprio negócio? Como é que foi a sua trajetória? Bom, exatamente isso. Eu não era dona de empresa antes. Eu comecei com esse projeto, com esse conceito. Eu trabalhava, né, em uma outra empresa e... tentei levar e chegou uma hora que ou eu largava isso e me dedicava 100% à Dona Cegonha, ou então deixava isso de lado, porque é um projeto de internet. Internet, as coisas acontecem muito rápido, se tornam obsoletas da noite pro dia. Então eu precisava dar esse foco. Foi uma decisão bem difícil. Muitas pessoas, elas te desestimulam por conta, não porque não acreditam, porque tem medo, né? E tive outras pessoas também que me estimularam bastante em relação a isso, mas o meu conselho é, vá em frente. Se você acredita numa ideia, vá em frente, porque, enfim, o máximo que pode acontecer é você retornar pro mercado de trabalho. A pior das hipóteses, dá errado e você começa de novo. Eu ia fazer exatamente essa pergunta que o nosso amigo Paulo Tavares, lá do Gávea Índios, acabou de fazer por Twitter aqui pra gente. Só que deixar um abraço pra ele. Enfim. Paulo Tavares. Qual é a pergunta? Exatamente a mesma que foi falada agora. Eu entendi que você ia fazer a mesma que ele fez. Não. Ficou na dúvida qual era a pergunta. Eu também fiquei esperando. Fala, Thiago Gomide. Isso é a atitude clássica do Oberg querendo fazer uma média com o Paulo Tavares. Isso é óbvio. Ele vai pedir investimento pro Gávea Angels, né? Vai pedir. Fala, Juliana, então, fala aí, pedir investimento. Não, eu até queria. Paulo, se você quiser investir na minha empresa, ela tá de portas abertas, mas não é isso que eu ia falar. É justamente isso, entrando, né? Hoje a gente tem um boom de investidores voltados para a tecnologia. Vocês estão procurando, vocês têm algum investidor anjo, vocês já estão em alguma aceleradora de startup, como é que tá isso? A gente teve um investidor inicial anjo, mas com recursos limitados, e agora a gente está sim procurando um investidor que consiga dar um fôlego maior aí pra gente, porque o projeto é muito maior do que isso, tem muitas coisas legais para serem colocadas no ar, só que realmente a gente precisa aí desse fôlego, que é difícil, né? Não basta ter só essa energia, vontade. Tá certo. Vinícius Oberg. Não, tem um comentário pra fazer? Faça. Eu tô pensando em parar de trabalhar com o público universitário, porque a Angélica lançou uma loja de e-commerce para bebês. Uhum. A Ana Maria Braga agora tá com um reality show, parece que é pra mães, enfim, pra nunca assisti, eu fiquei sabendo hoje. E você agora tá com a dona Cegonha. Então acho que é um segmento que não é... Enfim, já é certo que vai acontecer, o que né? O que você sabe de crianças, Vinícius Soberg? Pelo que eu tô vendo na imprensa aqui no rádio hoje, né? Eu acho que é um segmento que vai estar acontecendo já. Já vai... Né? Já é uma realidade. No limite você vai treinar aí pra ser papai. A Duda tá escutando o programa hoje, não? Provavelmente. Senhora Vinícius Soberg, então um beijo pra Maria Eduarda, entendeu? Não, bota aquela música de fundo, Paulinho, do Kennedy, pô, pro Soberg se dedicar. Pra ele poder se declarar pra Duda. Não, deixa, não vamos constranger o Alberg tanto de uma vez. Um bom dia. A gente guarda isso pro próximo programa, entendeu? Que vai ser véspera do fim do mundo. Aí deixa que ele se arruma em casa. Certo? Vamos rapidamente, gente, escutar mais uma musiquinha e daqui a pouco a gente volta. Vamos escutar uma versão de Asa Branca, cantada pelo David Byrne, e já a gente continua. Você quem faz. Muito bem, estamos de volta aqui, depois de escutar essa linda versão de Asa Branca cantada pelo David Byrne, hoje muito de Luiz Gonzaga, por causa do centenário dele que seria comemorado. Apontando aqui para essa reta final do nosso programa Em Branco, Juliana Antunes, qual é a sua pergunta para Mariana Vilar? A Mariana estava falando no intervalo que ela, o sócio e o investidor fizeram um investimento considerável no site, mas que ao mesmo tempo eles também estão buscando outros investidores. Qual é a contrapartida do tipo assim, eu como usuária do site, eu tenho que pagar alguma coisa? Vocês estão pensando que no futuro vai ter serviços pagos? Como é que vai ser isso? Não, ele é gratuito, 100% gratuito, e nem tem esse intuito de cobrar mais, porque não faz o menor sentido. Eu acho que hoje a internet é muito aberta, você tem tudo aí disponível, e a dona Cegonha não quer cobrar isso das mães, enfim, dos usuários, para estarem utilizando. Até porque ela tem um Facebook que oferece algumas coisas que a gente já tem hoje, e é gratuito também. E de onde é que vai vir o dinheiro? Ou seja, que vai sustentar o Dona Cegonha? O dinheiro vem exatamente hoje, nesse modo de socialização que a gente tem hoje no formato de rede social, exatamente de parceiros que vão estar trabalhando a exposição da marca e algumas funcionalidades que a gente tem no site. Mas não com esse intuito de empurrar algum produto para a mãe, porque não é o nosso intuito. É exatamente expor a marca, que tenha tudo a ver aí com o nosso conceito Dona Cegonha de ser. Fantástico, fantástico. Gente, estamos chegando naquele reta final, finalíssima do nosso programa. Então vamos para as considerações finais desta gloriosa bancada que compõe o programa Em Branco. Vamos conversar com o Vinícius Oberg. Paulinho, eu queria agradecer nossos ouvintes, parabenizar a Mariana pelo site, fazer só uma conclusão aqui, que eu tenho acompanhado bastante, que eu acho que a grande tendência na internet são essas redes sociais de nicho, né? Sim, então, com certeza. Tipo, de você não ter o Facebook, que é uma rede social genérica, você ter o nicho daquilo que você se interessa, se você participa ou não daquele ponto. E parabenizar a nossa curadoria do Ivan Bala, que é sensacional, e deixar um reforço pro convite pros ouvintes que não assistiram o filme do Gonzaga. É um filme sensacional. É emocionante mesmo, eu vi e adorei. Juliana Antunes. Então, aproveitando aí que o tema hoje começou meio que fim do mundo, tá acontecendo até o dia 21 de dezembro no Caixa Cultural aqui no Rio, uma mostra com 12 filmes de diferentes estilos representando o cinema catástrofe. Hoje, por exemplo, não hoje não, dia 11, terça-feira, vai ter Viagem ao Fim do Mundo e O Destino da Humanidade, do Já Paulo foi, né? Rocha. Não, foi dia ontem. 11. Ah, é verdade. Hoje é dia 12? 12 do 12, ah, Juliana Antunes. Eu tô maluca. Peraí, olha só. Então, o que que vai ter hoje? A Última Onda e O Abrigo. Estão todos convidados pra ir na mostra. Muito bem. E no fim do mundo, Juliana viaja no tempo. Tiago Gomide, você? Paulinho, isso daí, você sabe por que que acontece, né? Falta de amor, né? Olha, eu li essa semana Memórias de um Sobrevivente, do Arnaldo Nisquia, saiu pela Nova Fronteira, sobre a história da Manchete. Enfim, quem não conhece, precisa conhecer a história de um dos pilares da comunicação no país, da revista, televisão, enfim, rádios, e que virou pó, né? Então, o Arnaldo Nisquia, que tem muita propriedade, trabalhou muitos anos com o Arnaldo Bloch, que foi o dono, foi o grande mentor da Manchete, ele conta minúcias, histórias super interessantes, engraçadas, e algumas, obviamente, tristes, sobre o império da Manchete. Eu vou repetir então: Memórias de um Sobrevivente, do Arnaldo Nisquier, pela editora Nova Fronteira. Um grande beijo para os ouvintes. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Muito bem, Mariana Vilar, suas considerações finais. A dona Cebon, obrigada por vir aqui falar, comentar com vocês, botar aqui essa experiência que eu tive na Dona Cegonha. A Dona Cegonha tá no ar e fiquem atentos aí nas próximas semanas, que teremos aí novidades. Deixa o endereço, reforça o endereço. www.donacegonha.com.br e nossa página no Facebook, facebook.com/adonacegonha. Ok, maravilha. Bom, eu queria mandar um beijo pro Ricardo, meu irmão, que tá me perturbando aqui, que queria tá de férias e queria estar no estúdio. No próximo você vem, moleque. Você vai ficar até fevereiro de férias, então tem muito tempo pra você vir encher a nossa paciência aqui no programa. Queria agradecer a todos os ouvintes que escutaram a gente nesse programa especial de 12 do 12 de 2012. Dizer que quarta-feira que vem a gente estará de volta, sim, aqui na rádio. Não se preocupem com isso, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima semana. Quem sabe o que é ter e perder alguém? Quem sabe o que é ter e perder alguém? Quem sabe o que é ter e perder alguém?